219, direita 121, décima 9. 219, já tem, pode. Torre é o Romeo Charlie. Prossiga, Romeo Charlie. Avisou ao comboio aqui na final, dá pra alongar a perna do vento da 190 e prosseguir atrás do Boeing para 190. Afirmativo, papai Romeo Charlie, tá aguardando o depois da TAM como número 2, se encaixando como número 2, reposta na curta final, pista 10. Papai Romeo, povo. Papai Romeo Charlie, veja. Visual contrato reportará como número 2 na final da 10, Romeo Charlie. TAM 3283 autorizado pouso, pistão 10, vento 150 graus com 7 nós. Ciente livre pouso na 10, TAM 3283. Quatro, mantenha-se da Juliette, vai dar passagem no tráfego da sua companhia, após o mesmo prossegue para o 8. 924, mantenha, pede a passagem, prossegue para o 8. Sala passageiro 2230, sempre a informação ótica, autorização vitória da conquista. 2230, ciente, aguarde cópia. Aguardando cópia 2230. Estimativa, reporte na curta, aqui do Romeo Oscar. Gente, o Kilo Romeo Oscar na escuta, reporte na curta, final pistão 107, Kilo Romeo Oscar. Fortaleza, eu estou ouvindo 119. Cópia B1, 119. 641, desce para 3.000 pés, 1013. Guardando pista livre. Guardando pista livre, Robert Allen. O bom 74. 283, solo aos 22, direito, 121, décimo 9. Direita, 209. Solo, uma boa tarde, tá? 328, perdão, 323, livrando, você escuta? 3283, táxi via Alfa, reportante da Juliette. Alfa, reportante da Juliette, 323. Autorizado 190, Romeo Charlie. Não penso que o senhor não está alinhado corretamente com o eixo da 190, ok? Afirmativo. Gente, agora visualizando aqui no nosso radar, o senhor está corretamente alinhado, ok? 4.000 para 3.000, meia hora, 4 horas, né? Obrigado. 3.000 pés, temos um tráfego baixo performance nos corredores visuais. É, para 3.000 vai iniciar a retomar agora, senhor. Três, dois, oito, três, vamos prosseguir Juliette, portão 02. O Xenem 6315, desça para 4.000 pés, 1013. 4.000, 1013. Xenem 6141, desça para 2.000 agora, livre LS. E aguarde para o último vetor. 2.000 com 903, autorizado LS, não aguarde, 6141. Mantenha 1.401. Quilo Romeo Oscar, vento 160 graus com 109, tem livre pouso pistão 17, Quilo Romeo Oscar. E vai parquear portão 09. fique atento ao tráfego, após o mesmo se inicia no 11. Prossiga Juliette, portão 2. Gente, prossegue Juliette, portão 2, 3, 2, 3. Passaredo 2230, cópia. Copia, passaredo 2230. 2230 autorizado, conquista 180, 10 decola, direita, sai da arbor, após Elestra. Controle, 1208, transponder 5427. Vitória da conquista autorizada, nível 1180, decola por direito, saída arbor, depois Elestra. Controle 1208, acenda 5427, passaredo 2230. Passaredo correto, reporte pronto. Tocará 2230. Aí, provavelmente é o número 3. Ok, então vou reduzir um pouquinho. Ajuda. Vou chamar M1 no 41 para o lock esquerda 160. Esquerda 160, 41. É 3-5, tá autorizado? É 3-5, 2.000 pés, livre ele é. 2.000, livre. Chamado Alfa, tá notando? Alfa Tango, Tango, prossiga. Apenas sua informação, a intenção de pouso do Alfa Tango, Tango é na 1-0. Se fosse possível, uma coordenação. Gente, está anotado aqui sua intenção de pouso. Desça para 1.500 pés para a rotatória, Alfa Tango, Tango. 1.500 pés para a rotatória, Alfa Tango, Tango. O 35240 para o localizador direita 050. Direita 050, 5240. O Charlie vai prosseguir. Juliette, parte 3. Qual a permanência do Romeu Charlie em Salvador? Não, o tempo de permanência no pátio. Gente, então mantém antes da Juliette. 35240, desça até 3.000 pés, o altímetro em Salvador, 1013. 3.000, 5240. Senhor em Salvador, boa tarde, Zupa 089, cruzamos 1.200 pés, perfil da Dael. Zupa 4089, contato radar decolagem, submantém o nível de voo 340, posso cruzar 2.000 pés, direto Leda. Autorizado 340, após 2.000 pés, direto Leda, azul 4089. Afirmo, próximo da AD, o senhor vai taxiar naquele pátio. Gente, mantém a posição e aguarde para prosseguir até o pátio 4. Salvador, 3193, confeccionamento, ponte 03. Voo no 041 já iniciou na 11? Não, está aguardando sua autorização. Autorizado. O tráfego já partiu no 9, reporte táxi. Vai iniciar agora o voo no 041. 3193 autorizado, no 3, reporte táxi. Autorizado para mais táxi, 3193. O Robert Charlie mantém essa posição, será coordenado o transporte lá no pátio 4. Oi, eu acho que é Papagô. Acho que é Papagô que está no final do nosso 7, ajustando 1013 e a ponte na curta final, pistão no 7, eu acho que é Papagô. Ele disse que está autorizado dar presente e voar para a final? Afirmativo, dar presente direto final da 107, agilizar na medida do possível, para evitar a espera, ajuste 1013 e reporte na curta final, acho que é Papagô. Para descida. Afirmativo, a intenção posterior é modificar para o seguir visual para 107? Ok, gente, fico no aguardo para a modificação e chamo para descida. Presente, chamo para modificação, já vai a porta para você da gravidade. Mantém preparando-se para a decolagem, voo no 754. Preparado, 754. Salvador, chamo na 63, 95, 2400, estabilizado na 35. né? 6315, ajuste 1013, continua a aproximação, aguardando pista livre. Aguardando. XM1 no 41, no solo as 29, direita divisando, chama o solo 121, decimal 9. Divisando, 5240. Me escuta? Chame a torre em 18, decimal 9. 1895, boa tarde. O Tango Tango, informe visual com campo. Ah, Tango Tango. E dona? 240, curso de aproximação número 2 para pouso, ajuste 1013. Falou, Gono 394, portão 5, centro da órbita, autorização Galeão. Pagou para autorizar pouso, pistão 197, vento 1940 graus com 7 nós, ajuste agora 1012. Ponto, livre pouso. Táxi 1979, 4 horas, Campinas. V? 1979, tia. 1979 a bordo, táxi via Índia, ajuste 0012, ponto espera torre, 1895. 012, 2795, obrigado, bom dia. Salvador, o voo 10041 para o táxi, com 3 horas e 38 minutos, 163 a bordo, 163 a bordo, e está alternando SP. 0041, pátio Índia, ajuste no 012, 1895, confere. Confere, 1895, pátio. Solo Salvador, trip 5447 para o pushback e acionamento. Pátio 3 autorizado, trip. Contato radar na decolagem, subir mantenha 390, saída PUCA. Na sessão 390 na PUCA, Gol 754. Direita, pátio 5, estacionar frequência livre, bom dia. Salvo 1806, pushback acionamento na posição 6. 251-84089, boa tarde. 06, mas depois na guarda. Tá 3216, cópia. Certo. Autorizado, Fortaleza 370, pêndulo 19. 10, decola, curva esquerda, saída Momo, transição frote. Controle 1208, seu transponder 5426. Autorizado, Fortaleza 370. Via Pêndulo 19, decola da 10, primeira curva esquerda, Momo, Frote, 1208, controle 5426, o transponder é totalmente pronto para o chileque acionamento no 9. Gente, portão 1, aguarde para push. Vai. Estejamento correto. É. Sala Salvador, passarela 2230, pátio 3, pushback acionamento. No pátio 3. Cliente, o trip já está iniciando, se possível, autorizado simultâneo. Caso negativo, aguarde o mesmo terminar e após iniciar. Sim, coordenação com o trip, autorizado. A negativa vai aguardar 2230. Gente, após o táxi do trip, o senhor inicia. Sim, 2230. Três 193, autorizado decolagem, pistão no 0, 1140 graus com 9 nós. Livre decolagem, 193. 2 e 10 minutos, beleza? Solo Salvador, informado 924, com a informação Oscar para Mateus. 924, Oscar confere, segundo para cópia. Sim. 1394, cópia. Cópia para o 1394. 394, Galeão autorizado, 360, 10 decola, direita. Alpe Zulu 10, após conforme rota do plano, saída da Euleda, após Leda voa direto bridge, controle 120, decimal 80, transponder 5437, aguarde para cotejar a autorização. Interceptando o final da 107, o Alfa Tango Tango. Tango Tango, iniciando 360. Trip 5240, chefe trem, autorizado pouso pistão 1-0, vento 1-40 graus com 1-0 nós. Livre pouso, tá com o trem embaixo travado, 5240. Decolado aos 35, controle agora 120, decimal 8, boa viagem. Obrigado, bom dia. Alfa Tango Tango 360, curto, ok? Reforça aí, receptando o final da 97. Primativo. Termo vento pro 5240, senhor? 1-50 graus com 9 nós. Obrigado. Gol 1-041 no ponte. 1-041, tá visual com a terra trip? Positivo. Passou de tráfego ali, mantém cabeceiro 1-0. Pode passar de tráfego ali, mantém 1-0, gol 0-4. Saída da Euleda Bridge. Passou minha rota, pistola 1-0, 1-2-0, décima 8, transponder 5-4-3-7. Reto, 1-2-0-8, reporte pronto. Pra trás. Já descida agora? Vira, irmão. Central chegou aproximando na margem. Foi ITAP, se descida para o 060, 3559. 5-5-5 da presente, voa. Itap descendo para o 060, temos condições de manter 140 até a dona. E bom, então mantenha. Chame a 320, sendo identificação, desse se mantenha o 200. Corrigindo, 070, desse se mantenha o 070, chegada na área. Identificação, desce ao 070 na área, 6320. Tango Tango autorizado, pouso pistão 107, vento 150 graus com 8 nós, ajuste agora 10, 13. Tango Tango. Pistão 10, vento 150 graus com 8 nós. Autorizado de Econagem, gol 10041. Alfa de Juliette, mantém 5240. Romeu Charlie na Quebec, chame Torre, 1895. 1895, Romeu Charlie. Mantém a posição na Quebec, papai Romeu Charlie. Siga agora portão 03 via Juliette, agilizando na medida do possível. 03 via Juliette. 5447, pronto? Afirma aqui, o senhor, pronto? Ali mantém a capiceira 10, trip 5447. Ali mantém o trip 5447. Da passagem à Bianca, o mesmo vai parquear portão 3, a mesmo, após o mesmo. Pátio Índia, 1012 no ajuste, 1895 a torre. Fala, passa bem no 2230 para táxi, 56 a bordo, 4 horas e 5, alterna Salvador. Pátio 3? Vai livrar, o senhor vai fazer, vai abastecer ou vai permanecer no pátio? Siga. Agilidade, qual chame o sol 1219? Pés, 3 mil pés, altímetro 1012, incrementando na razão descida. Alô? Desça para 3 mil pés, o altímetro em Salvador 2012, incrementando na razão de descida. Comento rádio, Clareza 1. Clareza 900, pode ingressar? Negativo, vou aguardar o portão 1. 1. Alfa Tango Tango, autorizada, agilizando até o Pat 3. 447, autorizado decolagem, pistão no zero, vento no 30 graus com 9 nós. Livre decolagem, trip 5447. Autorizado, câmera 306. 806 ali, mantém cabeceira no zero. Colo 924, cópia. Pronto, 924, autorizado, Maceió 350, Peruísque 58. 10 decola, esquerda, saída pro Caracaju. Controle 120 decimal 8, transponder 5435. 9245 para Maceió, nível 350, pela Peruísque 58. Decola 10, curva esquerda, na Puca, Aracaju. Controle 1208, transponder 5435. 924, correto, 5435, portão 8, reporte crono. 924. Sequenciamento, curva esquerda, pro 360, o limite será o curso do localizador. Whisk Charlie Mike. Controle Salvador, boa tarde, é o trip 5447. Trip 5447, contato radar decolagem, suba e mantenha o nível de voo 200, perfil Momo. No perfil Momo, então para o 200. Eita no axé, controle 120 decimal 8, acione transponder 0121. Possibilidade há, só que o senhor vai atrasar bastante. Gente, decolagem da 10, então, direita no axé, qual POB? 07 no POB, chame a torre para acionamento e iniciar o táxi até daí. Delta aguarda sua modificação para prosseguir visual para 17. Escute a Oscar, guarde cópia, no 600. Delta, Delta, plano modificado a partir de agora 1542, prossiga em condições visuais, descendo para 1510, na prua da rotatória. Optimista Salvador, 1012. Descendo para 1512, na prua da rotatória, já está no Delta. Prossegue, parte 3. Pós aviaca, parte 3, 5240. Autorizar táxi, reporte para ingressar na pista, Capitão Wendy. Escuta. 5595, desça para 12 mil pés. O altímetro em Salvador, 902. Livre LS, informe estabilizado no curso do localizador. Informe para redução. Trip 5595 para 2000, ajustado 90102, está autorizado o procedimento, informaremos estabilizado o curso localizador e para redução de velocidade. O Xenai 6320 é autorizado para o 060. 060, 6320. Voo 041, chame o centro Recife na frequência 2685, alterno 2545. 2685, 2545, ata. Afirma, autorizado, acionar, aguardando cópia. Para o táxi, o TAN 3216, estamos com 152 a bordo, 4 horas e 10, João Fernando, João Pessoa. 4 e 10, João Pessoa, confirme só o POB. É 152. 152, via Índia 1012, 1895, quanto espera para o voo? Índia dia? E 12, 295, ótimo trabalho. Irá ultrapassar tráfego agora 11 horas, a meia dúzia de milhas, rumo norte, é um bandeirante, irá ultrapassá-lo no sequenciamento. Ah, tá quente, 330. O Charlie Mike irá, será ultrapassado por um Airbus 318. Portão 9, reporte pronto. 312, 6320. Prossiga. 2000. O Charlie Mike curva à direita, proa 045, permanece no limite. Boa noite, 06, contato radar na decolagem, submantenha 230, Seda Puca. 230, Puca, atenta possível esquerda do turbulência do borne da Golcan, precedeu, tem decolagem autorizada, pistão no 0, 160 graus com 9 nós. Excelente, decolagem no 0, 2230. Controle 120 decimal 8, transponder 5422. Cinco quatro quatro sete, voo direto Barreiras. ECT Barreiras, o trip 5447, grato. Do controle 120 decimal 8, QNH 10012. Qual o seu PAB? Motor Salvador, muito boa tarde. Tá 3206.0. Tá 3206 e mantém, cabeceiro no 0. Ah, de mantém, tudo bem. Passarelo 2230, decolar 246, controle agora 120, decimal 8, boa viagem. 208, obrigado, 2230. Controle Salvador, boa tarde, passarelo 2230. Passarelo 2230, contato radar, submantém 180, perfil Arbor. Sens, perfil Arbor, solicita como final nível 160, 2230. Será coordenado. Passarei 2230. Gente, no aguardo, obrigado, 2230. Chanel 6320, desça para 3000 pés. O time trem Salvador, 1012. 3000, 6320. Trip 5595, iniciando a redução de velocidade a 4.5 milhas de dona. Gente. Bravo Delta, para ingresso no circuito de tráfego, chame torre em 118.95. Tudo mais, por favor. 32.16, autorizado alinhar e decolar, pistão no 0, vento 140 graus com 8 nós. Olha, e decolar, pistão no 0, até 32 também. Eu posso fazer o pequeno fresco, por favor. Tá, pode. Alda, autorizado iniciar no 8. Salvador, Utena 3283, informação Oscar, autorização Aracaju no 190. Confirme sua matrícula. Utena 3283 no portão 2. CN 3283, aguarde cópia. Ajuste 10 no 2, apresento direto final da 17, reporte na curta final, Juliette Bravo Delta. Salvador 7, possível condenar uma base para 1-0. Continue a aproximação aguardando instruções, Juliette Bravo Delta. Sítio voo número 00, mantém a posição número 2 no setor. Aeronave à sua direita no portão 08, já para autorizar. Fica estabilizado no localizador. Trip 5595. Complete sua aproximação LS, chame tu e Salvador, 18 decimal 95. 35595, chama Torre Salvador, 10895, grato. Controle, passarelo 2230. Prossiga. Solicita por gentileza, se possível, após árvore, voar direto Vitória da Conquista. Assim que possível, será autorizado, passarelo 2230. Gente, muito obrigado, 2230. Boa tarde, ajuste 1012, aporte baixado e travado. 5595, ajustado no 5595, ajustado no 012, reportará baixado e travado. São Paulo, autorizado já o nível 360, guarda cópia número 2, gol no 333. Autorizado, aguardando gol no 333. 5 alterna 2, 545. 2085, 2545, 806. Prossiga. Afirma. Juliette Bravo Delta, visual com a TR da tribo, passando marcador externo. Afirma, afirma, mano. Está em direção na perna do vento, a pista 1-0, aguardando para girar a base. Você está no número 2? Estimativa. 595, informa o tráfego, ingressão na terra do vento, pistão 0, Charlie 4, é um tipo Charlie 402, 800 pés, tente perigo a aproximação. Curva à esquerda, realiza o sentido da subida Puca, transição Aru, o controle 1208 e aciona 5447, confirmando a subida Puca, Jamo, apoia direto Aracaju. Cajamo, Jão, é direto para Caju, controle Salvador 308 e o transporte 5447, 3283. Cotejamento correto, portão 02, chama pronto, tá 38, quais são 3283? A frágil é presente. Sente agora. Obrigado. Para a base, a porta curta final. Do Trive após conforme a rota do plano. Decolagem pistão no zero, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El Leda após Leda Bridge. A frequência do controle em 1208, aciona 5454. Autoridade 360 para São Paulo. Saída da El Leda Bridge, a perigo no meia, DHZ, DCP, após conforme rota do plano de voo, decolando 208 é o controle, transporte 5454, voo no 333. Cotejamento correto, portão 10, chama pronto. 10, pronto, voo no 333. Hotel Oscar Zulu, cópia. Autorizado Serra November, Serra November, para Serra November, Serra November, 500 pés com sobrevoo em Morro de São Paulo e Boipeba. Decolagem da Enrimar com coordenação com a torre, a frequência do controle em 1208 e aciona 0110, até Oscar Zulu. Salvador, boa tarde, acima 6320, ALS. 6320, ajuste 1012, continua a aproximação, número 2 para pouso. Aguardando 6320. 5595 no solo 52, direito, 121, décima 9. 595 direito, 219. Oscar Zulu, bom voo. Salvador, boa tarde, o Trip 5595. Trip 5595 via Alfa e reporta para ingresso, tá com você, Juliette. Gente, o Trip 5595 autorizado via Alfa, reporta para ingresso na Juliette. Salvador, voa no 394, portão 5, pushback acionamento. Sente o gol no 394, aguarda para iniciar o push. O 924, pushback. Vai. Pistolimac para ingresso, corrigindo. Complete a aproximação, LS, chame a torre, Salvador. 1118, decimal 9. 1895, Pistolimac, até daqui a pouco. 5, ajuste no 0, 1-2. Tem um bom voo. 9245, Zatec 41, Índia, Monte Pedra, Londrina, torno noite, 5-1-0-9-2, obrigado. O gol no 600, autorizado no portão 09, chama táxi. Charlie Mike, continua a aproximação, ajuste 1012, aguardando pista livre, o número 2, confirme para segue a pista no 0. Juliette até o pátio 3, remota 05-5595. 5595, autorizado, ingresso Juliette, remota 03. 05. 05, grato. O Juliette Bravo Delta prossegue via Juliette até o pátio 3. Tem previsão para o voo no 394? Só mais 30 segundos. Estava na final também. Juliette Bravo Delta na escuta? Ok, do visual com a fumaça aqui saindo da aeronave, tá ciente? Só direito, desde o pouso. Pós-pouso, tráfego ali, mantém, cabeceira 1-0, também, Índia. Tá saindo bastante fumaça aí. Tio Bravo, Mike, mantenha a posição. Tem tráfego em aproximação, pouso 17. 394, autorizado para o pushback, acionamento, chama ataque. Autorizado, chama ataque, plano 394. O Alfa Tango Tango, estou ciente do tráfego no pátio 3, só um minuto para iniciar o táxi. Chama agora do Salvador, frequência 118, decimal 95. Ó, fica bravo. Torre Salvador, o Papa Tango, Oscar, Oscar Bravo. Oscar, Oscar Bravo, curtindo a aproximação, reporte de recepção final do 97, ajuste 1012. Oscar Bravo. O Bravo Mike, a linha cabeceira 97, reporte alinhado e pronto. Oxinema é 320, solo 56, direita 1219. 219, direita, boa tarde. Dois Salvador, Charlie Mike, final, dono 90, baixado e travado. Oxinema é 320, boa tarde. Taxi via Alfa, reporta para ingresso, taxi Juliette. Via Alfa, reporta para Juliette, 6320. Salvador, 3283, na posição 2, para puxa de tratamento. Ciente, aguarde para iniciar o push, então 3283. Salvador, boa tarde, 3205, tem que ser ocupar autorização, Guarulhos, 340. Número 2 para cópia, Guarulhos no 34, aguardando, TAN 3805. Aguardando, TAN 3805. Confirme. 1600 para o táxi. Confirme os dados. 1240, Maceió, 1.50. Inicialmente até o través do 612. O agente leu um estimado para o posto 3283? 3 minutos. Obrigado. Saiu 2230, foi direto conquista. Direto conquista, 2230, grato. Mativo, até eu acho que eu vou prossiga. For 116. That's correct. Continue descend to 3000 feet, optimal correction. Send to 050. Azul for 116. 050 under 1116. Está atenção a 500 pés. Afirmativo. Eco Tango Índia, decolado aos 5 nós, na curva à direita, ingressando no corredor Axé, reporte para cruzamento na final da cabeceira, reporte para cruzamento do eixo da 1-7. Reportaremos Eco Tango Índia. 1-3-3-3, posição 1-0, para pushback, atendendo. Portão 10, está livre, chama táxi, 1-3-3-3. Chama lá, 1-3-3-3. Resolou? Possível, autoriza aí a proa direto Itapuã? Vai proa cruzando o eixo da aproximação da 1-0, ok? Evite a cabeceira 1-7, tem tráfego para decolar. Prossegue cruzando o eixo da aproximação da 1-0, afastando uma milha aproximadamente da cabeceira, sem interferir com o eixo de decolagem da 1-7. Assim, pessoal, Michale Mike no solo 00, direito 219. 219, obrigado. Delta Seat 1012, for 116. Informa o tráfego no corredor Axé, vai cruzar o eixo da 1-7, é o Eco Tango Índio, tipo Papa Alfa 34 a 700 pés, ok? Ok, ciente. Confirme o tipo da operação? Farol de Itapuã, 700 pés, reporte quando visual. Gente, reporte para visual. O hotel Oscar Zulu copiou a torre? 181 na bola, até na Campinas, só falta meia 3 horas e 40. 4 comprou do farol de Itapuã, 900 pés agora, reporte quando visual com o tráfego. Vou parar visual, hotel Oscar Zulu. O hotel Oscar Zulu mantém a 500 pés, ok? O ajuste é 1012. 1012 vai manter 500, hotel Oscar Zulu. Voa 924, utilizado a linhagem, decolar pistão 1-0, 150 graus com 9 nós. 924, decola na 1-0. O Eco Tango Índia passou a 17. Sente, Eco Tango Índia, mantenha 1 no meu pé, reporte visual com o Bravo Hotel 06, Hotel Oscar Zulu. Para visual, Eco Tango Índia. O Oscar Bravo está na rotatória. É, o Oscar Bravo mantém a espera no setor, guardando prosseguir. Bravo. O TAN 3283 na escuta? Afirmativo, Sérgio, sim. Após a passagem do Boeing da Gol, a retaguarda inicia no 02 e chama táxi. Alô? Passando o Gol e chama do TAN 3283. Papa Tango Whisky, Charlie Mike, Juliette, até o pátio 3, atento ao balizador. E, pastor 2230, informe ao centro Recife dos desvios e chame 1288. Pastor 2230. O número 00 mantém ponto de espera. Tango Índia, prossiga visual, meu pé no corredor Axé, informe através do farol da barra. Eco Tango Índia. Meu pé no corredor Axé, informe através do farol da barra. Boa tarde, tá passando o céu, Eco Tango Índia. O Hotel Oscar Zulu mantém esse visual, 500 pés, atento ao tráfego do Eco Tango Índia, decolado em Salvador agora há pouco. Informe no Traverso Farol Barra. Traverso da Barra, reportará o Hotel Oscar Zulu. Azul for 116, sent to treat, correction, 2000, clear final apex approach to runway 10, altimeter descent 1012, com established on localized course. Clear to descent to 2000, we contact you when established for 116. Eco Tango Índia, vou direto para Boipeba. Peguei com o pushback? Recarga só um pouco. Aprovado, é o número 3 para a cópia, aguardando 5490. Gente, número 3 para a cópia, vai aguardar 5490. O Abissa 8487, autorizado Recife, nível 4110, via Upper Whisky 58. Decolagem da 1-0, primeira curva à esquerda, na subida Puca, transição Aru. O controle Salvador 1208, aciona 5431. Decimal 8. 08, boa. Cola 10, Upper Whisky 58. 5 aerovia, 120 decimal 8 ao controle, 5431 transponder. Confirmando a aerovia Peruísque 58, ok? Afirma, Peruísque 58. Cotejamento correto, chama pronto, pushback acionar o hábito. Para o táxi, voo no 333 com 177 a bordo, 4 horas, alterno galeão. Confirme só o POB? 1977. Ciente, autorizado inicial táxi até o travesso do portão 05, voo 1333. Táxi até o portão do zero, através do 05, voo 1333. Sol 924, possibilidade pro Aracaju. Aguarde. Guarulhos, o nível 340, via rota. Bridge, UP Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, direto Trive. Decolagem da 10, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El Leda após Bridge. A frequência do controle em 120.8, aciona 5434. Correto, 5434, portão 04, chama pronto, tá 3805. Escuta, chame no farol da barra. Na 326, sem identificação, boa tarde. Deixa eu manter o nível de voo 050, chegada mar. 050 na mar, pode voar, sabe? 4, a estação na frequência livre, eu acho que é, pode ficar bravo. 290. Viu 4116, pediu establish. 4116. Complete your approach, canal tower 118.95. 118.95. Controle Salvador, Papa Romeo, Bravo, Mike, Mike. Uniforme, Mike, uniforme, livre LS, desça para 2000, chame estabilizado no localizador. Controle estabilizado, uniforme, Mike, uniforme. Firme a última aeronave que modulou para o controle. Papa Romeo, Bravo, Mike, Mike, senhor. Papa Romeo, Bravo, Mike, Mike, o nome é o Pés, no corredor forte, aguarde para a subida. Afirmativo, aguardar a subida. Trip 5626, sua identificação, chegada bomb, chame no ideal defensivo. Chegada bomb, chamará 5626. 96. Conforme o wind? 160 degrees, 9 knots. Thank you, 116, clear to land. 10. Depois Petrui, controle 1208 e o transponder 5461. Correto, no pátio 3, chama pronto, pushback acionamento, trip 5490. Vai chamar para o push e acionamento, trip 5490. Oscar Zulu, frequência livre 2345. O Mike Mike. Solo, Oscar Cargo 847 para o posicionamento. 2545. 2.800, 9.24. Papa Romeo, Bravo, Mike, Mike. Estabilizado, uniforme, Mike, uniforme. Uniforme, Mike, uniforme. Complete aproximação LS, chame a Torre Salvador em 118.95. 118.95. Papa Romeo, Bravo, Mike, Mike. Mike, uniforme. Uniforme, Mike, uniforme, continue aproximação, ajuste 1012, informe o bode da Goleano, capitão 10 para decolagem. isso aí, antigo informático de volta. Poderia confirmar se, caso não tenha tráfego, a gente pode no 17. Vou no 600 ali e mantém, cabeceira no 0. Ali mantém no 0, 600. Sete, uniforme, Mike, uniforme, não há tráfego para pistão no 7. Prossegue para o no 7. Cancelando agora o instrumento. Positivo, totalmente visual para o cancelamento, pode na 17, uniforme, Mike, uniforme. Instrumento cancelado a 09, autorizado livrar o eixo da 10, base pela direita e porte curta final. Se possível, agilizando, base pela direita, base curta. Positivo, base curta, agilizando. Fora. 2, tem um bom voltando, 3283. Gente, quanto espera 295, obrigado. O Gol 1333 segue o Airbus da TAM como número 2, começa como número 3 agora no ponto de espera via Índia. Ponto de espera da 1-0-1895, 1012 no ajuste. Bom voo. Gente, tá aqui o Airbus como número 3 no ponto de espera da 1-0 via Índia, 1295, 1333. Voo 394, após a relógio do Boeing da companhia, ali mantém cabeceira no 0, voo no 394. Chefe, autorizado ali, mantém pista no 0, voo no 394. Azul 4116, livrou, seguindo o táxi. Azul 4116, táxi via Alfa e reporta para ingresso, táxi e Juliette. Alfa para ingresso, Juliette. Qual é o Xandé 6315, autorização Guarulhos? Ocean M3-15, Guarulhos, o nível 360, aguarda cópia no portão 01. Ocean 2733? Liga. Vai cruzar com tráfego agora 12 horas, 4 milhas, prosseguindo o visual para João Pessoa, a 1 no meu pés. Equipamento é um Sierra Romeo 22. Tem contato visual com o mesmo? Está cruzando agora. O tráfego está mantendo no meu pé. Tem condição de efetuar uma ponte para o controle chamando o tráfego? É o Papa Romeu Bravo Mike Mike. Papa Romeu Bravo Mike Mike, na escuta do controle 273. Alfa Tango Tango autorizado, ingresso via Lima Mike, reporta na Quebec. Não consegue contato com o mesmo. É isso? Positivo. Controle de Salvador, boa tarde, Gol 600. Gol 600, contato radar em decolagem, subiu mantendo 370, saída PUCA. 370, saída PUCA, Gol 600. Cliente? Afirmo. No 394, autorizado decolagem, pistão no 0, vento 1140 graus com 10 nós. Autorizado decolagem, pistão no 0, com 394. Boa tarde, UTAN 3223, ponto de parada 10, pronto. UTAN 3283, após a rolagem do Boeing da Gol, ali mantém cabeceira 1-0. Ok, após a rolagem do Gol, ali mantém 1-0, UTAN 3223. Autorizado de par. Uniforme, Mike, uniforme, solo 1-3, direita, parte 5, estacionar frequência livre, bom dia. Par, 600. O Juliette Bravo Delta autorizado, cruzamento até o parte 5. E só pra informar, o motor direito aí continua saindo fumaça, ok? Azul 4116, Juliette, portão 08. Juliette 08, 4116. Bono 394, decolado aos 104, controle agora 120, decimal 8, boa viagem. 208, obrigado, senhor, volta abaixo. E 2 vai estar mais estabilizado, 6320. Sou de Salvador, muito boa tarde, voo no 394. 394. Contato radar na decolagem. Subiu, mantém o nível de voo 360. Posso cruzar 2000 pés direto Leda. Ok, 360, 2000 agora direto Leda. Voo 1394. Tu aciona 5467. Bravo 360 Guarulhos, na rota Bridge, Brasil 16, Bravo Hotel Zulu, 13, e aí conforme, decolada 10, Dael, Leda, rapaziada Boa Bridge, 120.8, 5467. Correto, portão 01, chama pronto pushback, sonamento, Xané 63, 15. Camarim. 03283. Oi, Salvador, boa tarde, voo no 333, pode ser a dono 0, pronto. Bono 333, ali mantém cabeceira 10. Ali mantém cabeceira 10, Bono 333. Sente, Papatango Lima, Vitor Delta, Salvador para São Paulo, Congonhas, o 360 já aprovado, a decolagem da 17 ou da 10? Vitor Delta. Ele recebe alto e claro, prossiga. Duas horas e 15, alterna... Indo a instrução para o Bravo Mike Mike. Prossiga, Mike. Segunda direita via Índia no ponto de espera da 10, torre 118, décima 95, o ajuste 10, 2, bom voo. Ok, 1012, segunda direita, Índia, para o ponto de espera, piscina 10, 18, 95, essa carga está de 7. Gol no 600, preciso que o senhor retransmita para que o Bravo Mike Mike suba para o 055 e assim que possível retransmitir os estimados para Pouso, João Pessoa e Aracaju, por gentileza. Bravo Mike Mike, está na escuta do 1600. Lida direto Bridge, o controle Salvador 120, décima 8, aciona 5451. Controle, tá 3283. 283, contato radar na decolagem, subir mantém 190, cedo Puka. Desceu Puka, solicita sinal 150. Excelente. Autorizado, 6320. O táxi vai chamar na frequência da torre 118, decimal 95, Lima, Vitor Delta. 600 informa que o Bravo Mike Mike negativo na frequência, só conseguiu um primeiro contato e nem um 215 conseguiu. Ok, sente, grato. O controle Salvador autoriza o ingresso no circuito de tráfego aí, tá visual com a pista e com a rotatória. O 02733, para ingresso no circuito, chame torre 18, decimal 95. Ah, torre 18, 95. O controle autoriza o 150 como sinal, portanto 3283. Subindo até 150, aguarde confirmação com o registro, 3283. Vai manter 150 aguardando, então 3583. Qual que é o B? Estimativo, prosseguindo visual já? Visual já, com o de 7. Sente, prossegue, reporte na ingresso na perna do vento da pista no zero, reporte para gira base, processo 8733. Gente, vai reportar o 8733. O APO 6437 está no ponto para a pista no zero, pronto. Carro 8487, mantém o ponto de espera. Mantém. Bono 333 decolado, aos 18, controle 120, decimal 8. 108, bono 333, grato. Livre adicionar a chama para o táxi, eu acho que é bravo. 3-0 táxi, reporte na novembro para ingresso. Original, acho que é para ingresso. Na posição 04, qual a posição de estacionamento? Autorizado, então 3805, chama táxi. Reposicionamento, 3805. Olha, 333, decolou na 6, escutando? ONU 333, contato radar decolagem, submarino 360, posso cruzar 2000 pés direto Leda. 3360, 2000 Leda, voo ONU 333. Controle, voo ONU 394, proa 230 à direita, evitar uma formação.